Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e eu amo essas duas bruxinhas, cara. Quem não ama? É, a frase é bonita, mas uma delas nem é bruxa, na verdade, mas depois a gente fala. Aqui é a Kellene e eu adoro a Hermione e eu esqueci que tinha que fazer a entrada. Aí eu... Eita. Já temos uma parcial, né? Já temos uma parcial. Então. Mostrando as caras. Né? Eu sou a Thay e todos nascem, mas nem todos nascem iguais. Oh! Aí sim, hein? Aqui é a Sally e o medo de um nome só faz aumentar o medo da própria coisa. Hermione Granger. Uou! Já temos duas parciais. Não, jamais. Só peguei uma frase aleatória. Sim. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje a gente vai gravar um crossover maroto aqui, né? Estamos de férias aí, como vocês já perceberam. Hoje estamos vai ser... férias! R-O-L-A! Férias! R-O-L-A, férias, isso é o melhor. Saudades de 2015. Ai, muito bem, vai ser um crossover hoje entre a nossa querida Matilda, né, um clássico aí do cinema, e a Hermione, né, queridíssima também aí do Harry Potter. Hoje nós temos uma convidada super especial aqui, que é a nossa querida Thayne. Especial. E a gente chama de Thay, né? E aí, Thay, beleza? Beleza! Thay, né? eu tô aqui. A Thay é muito fofinha falando, cara. Não, tem que ver quando ela se empolga. Nossa, Deus do céu. A Thay é lá do Conversa Nerd Geek, vai ter link na postagem aí e tal, e agora ela tá hosteando lá também o Flash News, né? É nóis, isso mesmo. Sim, vai ter link. Mulheres na podosfera hosteando, adoro. É, isso. Rosteano. Então vai ter link aí na postagem, entrem lá, conheçam o trabalho do pessoal, que é muito legal, e prestigiem a Thay lá com toda a fofura dela. Sim, me procurem lá. É nóis. É isso aí, vamos trocar essa ideia marota só depois dos... Vamos começar aqui então falando um pouquinho sobre a Matilda, né? Nossa querida Matilda, a menina dos olhos mais brilhantes do cinema. Ela tem uma carinha. Gato do Shrek aprendeu com ela, né, cara? Exatamente. Puxa. Matilda é um filme americano de 1996. Lá nos Estados Unidos ele é considerado um dos melhores filmes ever, tá ligado? Lá por eles é uma coisa assim completamente clássica, sabe? É como se vocês esqueceram de mim. Sim, é, exatamente. É um filme super clássico, conhecido pra caramba, tá ligado? Todo mundo lá conhece. E Matilda conta a história de uma menina, né? Uma garota que tem uma família completamente destruída, desconstruída de dentro pra fora, né? O pai dela, interpretado pelo De Vito, é um cara totalmente desonesto, né? Sim. Um puto safado, que é um cara que defende aquela lei de Gerson, né? Pra quem é mais velho aí sabe, pra quem é mais novo, tinha um jogador que era o Gerson, e ele fez um comercial na TV e ele falava, né? Eu quero sempre tirar vantagem de tudo e tal. Então, isso aí, ele é bem esse tipo de gente, né? O cara que quer tirar vantagem de tudo, inclusive ele usa isso nos negócios, né? Enganando meio mundo lá e tal. A mãe dela também é uma personagem muito maneira, também é desconstruída. É uma mãe que a gente chamaria hoje em dia de uma mãe desnaturada, né? Exatamente. Ela é aquele estereótipo de mulher dos... de americana, né? Daquela americana perua que a gente tem do cinema. E aquela mina que fica com um bob na cabeça, com aquela cara de cansada. Pintando tipo, a unha o tempo todo. Pintando a unha, limpando a casa, fazendo vários nada, cagando pras crianças. Acontece que a Matilda entra na escola, né? Uma escola lá que acaba marcando muito ela por ser uma escola... sei lá, eu acho que é um pouco da coisa da criança, né? Ali na Matilda, o de como a gente via a escola, na verdade, né? A escola da Matilda representa um pouco disso. A gente sempre, quando a gente é criança, a gente vê a escola como uma coisa demoníaca, né? Escola... O Afonso Solano, lá do BRG, tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele fala, a escola é uma mini prisão. Olha aí. E é verdade, cara. É tipo isso. A gente vê com esses olhos, né? Porque a gente acha todo mundo filha da puta, a gente vê os professores e acha que eles são do mal, sabe? A porra toda. E a escola dela é muito isso, né? Tipo, a diretora da escola é o diabo. A gente vai falar mais dela durante o cast. Nossa, é nojento aquela diretora. Meu genésio, dá até comida. E as professoras também, né? As poucas lá que aparecem assim, mais ou menos, também é muito, tá nem aí com nada. E você tem uma professora boa, né? Que é a professora Honey, ou Honey, sim. Seria ou Honey. Mel. Professora Mel. É, que é a boazinha, que também traz um pouco da nossa infância, né? Às vezes na escola tem todo esse tipo de problema que eu falei, muitos devem estar se identificando, mas tem aquela professora, né, cara? Ou aquela pessoa que você acha, putz, essa pessoa é uma firmeza, isso. Né? Sempre tem aquele professor... sempre tem aquele professor gente boa. Tem um livro do Ziraldo que chama professora, uma professora muito maluquinha, que tipo, conta a história de uma professora dessas, assim. E tipo, mano, é muito... todo mundo tem um professor maluquinho, que é tipo essa mina pra bater. É verdade. A gente tem sempre um professor que não envelhece, né? Porque a gente sempre lembra dele fofinho dando aula e sei lá, abraçando os coleguinhas. É verdade. Não envelhece na nossa memória, tá ligado? É muito massa. Sim, sim. Eu tive uma professora assim e eu já contei a história dela aqui, todo mundo já sabe o final, mas foi ela apareceu na janela. Não, essa não. Eu tive um professor também que era o Rômulo, professor de educação física. Putz, cara, gente boa demais. Até hoje, de vez em quando eu encontro ele aqui em Colinas aqui, e ele fala, e aí, febre? E eu falei, e aí, mano? Ele era muito descolado, cara. Eu lembro um dia que ele entrou na sala de aula e ele colocou pra tocar aquela música Another Brick in the Wall. Nossa! E começou a andar entre as carteiras como se ele estivesse marchando, sem falar nada. Eu fiquei tipo, foque. Aí do que nada, maneira. Ele começou a andar em direção à porta, e ele batia o peito na porta e voltava. E batia, sabe, como se fosse um robô. Caraca. E a gente ficou assim, mano, o que tá acontecendo? Nossa. Aí ele pegou, virou pra sala assim e falou, não sejam mais um tijolo no muro, cara. Sejam diferentes, tá ligado? Não andem com a massa, porque senão vocês vão ficar andando desse jeito aqui pra sempre. Caralho. Nossa. Zica, velho. E eu achava meu professor de química foda, porque ele andava lá na escola só correndo igual o Naruto, e a gente só chamava ele de Naruto. Eu acho que isso é meio bizarro. Mano, ele andava com os bracinhos pra trás igual o Naruto, saía correndo pelos corredores. É o Shinoburami. Botar aquela blusa, aquele jaleco até o nariz, pra que assuste o Naruto manja. Eu lembro daquele. Pra trás. Daqueles bonequinhos do Crônicas de Wesley lá que pôs os bracinhos pra cima assim, ó. mas a escola da Matilda é isso, né? É um lugar terrível e tal, abominável. Lógico, no filme é, né? De fato é, mas traz um pouco dessa reflexão pra gente, né? A gente acaba tirando coisas ali, metáforas que a gente se identifica, que a gente aplica na nossa vida. Acontece que a Matilda tem uma inteligência muito foda, né? As duas personagens hoje têm esse poder especial, né? Além dos poderes mágicos e tal. Ela é muito inteligente, ela é muito sagaz, né? Ela, inclusive a professora Honey lá fica admirada com os bagulho que ela faz ou fala, né? Uhum. A professora vê que tem uma parada especial nela. E acontece que ela se rebela em algum momento lá da história. Se rebela contra esse sistema opressor, entre aspas. Que é a mistura da escola com a família, né? A família dela tá totalmente desconstruída. Tá totalmente quebrada, né? E acaba influenciando ela também. Porque ela vai ficando sem paciência, né? Tem hora que o pai dela tá brigando com ela lá. Ela dá um tchuplek-tchuplim lá na televisão. Tchuplek-tchuplim. E ela começa a se voltar contra isso, e ela faz isso na escola também, promovendo aí uma verdadeira revolução da molecada, né? Sim, uma coisa que ela fala muito, que é, o pai dela virou pra ela e falou, quando a pessoa é má, ela merece ser castigada. E aí ela ficou, pessoa? Então quer dizer que se ele falou pessoa, um filho também pode castigar um pai quando ele é mau. E aí ela vira uma bicha louca, mano, e começa a fazer um monte de travessura com os pais melhor dela. Eu lembro quando ela estoura uns bolos lá, não tem a parte que ela explode uns bolos na cara de todo mundo? E só ela fica comendo na mesa? Sim, no restaurante. Sim. Ela faz é tipo um cálculo muito louco que o pai dela cai em cima da mesa e o bolo voa certinho no prato dela, assim, com um garfo enfiado, assim. E o que cai na frente do irmão dela explode, assim, na cara dele, assim. Verdade, tem o irmão dela também, né? Sim, que é aquele peste. Um estereótipo também do moleque americano Bart Simpson, né, cara? É, o obtuso. Só chama ela de obtuso. Nem deve saber o que significa. Então, deve ter escutado e falou, ok, vou chamar minha irmã de obtuso. Parece um xingamento. É, essa, né, cara? Essa parada dela se rebelar contra o sistema, o mais legal, assim, nessa cena que a Sally falou, o pai dela vira pra ela e fala, não, cara, você tem que assistir a TV, é muito melhor do que ler esse livro aí. E ela fica de cara, não, eu quero ler, cara. É Moby Dick, adoro esse escritor aqui. Aí ele, você precisa ser castigada. Você tá muito espertinha, você precisa ser castigada. Aí ela fala, eu preciso ser castigada por ser esperta? Aí eu fico... Ela dá cada uma dessas. Nossa. Ela é, mano. Nossa. E o maneiro da Matilda, né, que mostra lá, é que ela tinha apenas 4 anos e ela já lia livros que a professora dela mesmo fala só leu na faculdade, mano. Então, era uma menina muito engajada em tudo. Nossa, você assistir ela, além de ser uma fofa, não tem como não se apaixonar. Não tem como não se apaixonar por ela, mas eu não vou falar, senão eu vou acabar queimando pauta. Ela é super dotada, né? Além dos poderes e tal, ela é muito inteligente, assim, pra idade e pro jeito dela, né? Ela sabe coisas, assim, que às vezes ela nem leu, nem estudou sobre, né? Aquela coisa... Isso, e nem teve educação pra entender algumas coisas da vida. É bem coisa de criança super dotada mesmo, aquela parada que desafia a lógica. Sim. Eu nunca vou entender por que crianças demoram tanto pra crescer. Acho que fazem de propósito pra me irritar. E agora eu vou falar aqui um pouquinho da Hermione Granger, ou com seu nome de casada agora, Hermione de Weasley. A Hermione nasceu no dia 19 de setembro de 1979. Ela era uma filha única de trouxas, né? O senhor e senhora Granger. E então ela era considerada nascida trouxa. Ela descobriu aos 11 anos que ela era uma bruxa e foi aceita na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. E assim ela começou em 1991 a frequentar a escola. Ela já de cara a gente percebe o quanto ela era brilhante, né? E aí a primeira aparição dela no Expresso Hogwarts, né? Que ela encontra o Rony e o Harry na mesma cabine lá do trem. E aí eles já acham ela totalmente egocêntrica, não gostam dela nem nada. Mas ela é meio babaca no começo mesmo, né? Sim, no começo mostra isso, porque ela se acha superior, porque ela é inteligente mesmo. Então ela não tem medo de demonstrar que é superior. E aí piora a situação quando no primeiro ano ainda ela passa de ano escolar superando todo mundo na sala em todas as matérias. Eu acho que a parada dela não é nem que, tipo, nossa, ela não é... Por exemplo, a Matilda, a gente vê que ela é super dotada mesmo, sabe? Sim. Quando você para pra pensar. Ela tem uma cena dela lá no filme, tipo, com ela com 4 anos de idade fazendo panqueca sozinha. Sim. Agora, tipo, a Hermione, ela era muito esforçada, tá ligado? Sim, sim. Ela chegou lá no trem, tipo, arrumou lá, fez o óculos reparo no Harry, porque ela chegou em casa depois que comprou o material da escola lá de Hogwarts e começou a ler o livro, tipo, antes de começar a aula. Ela é muito aplicada, né? É até uma parada também que ela leva muito durante todos os filmes, é porque por ela ser nascida trouxa, ela não quer se mostrar inferior a ele só por esse fato. Ela é muito cobrada nisso na escola. Putz, o pessoal usou demais ela. Mas ela vai se tornar, no decorrer de Harry Potter, a cabeça ali do trio. Ela é muito ideológica também. Ela cria o FALE, que é o Fundo de Apoio à Liberação dos Elfos, que eu acho muito foda isso, mano. ela que foi senadora da Armada de Dumbledore, então a gente pode ver que é uma pessoa que sempre tá ali na frente, querendo mostrar que as coisas, para serem feitas, elas têm que ser feitas. Para acontecerem, têm que ser feitas. Essa parada que você falou, Célia, é bem aquele negócio do bolsista, né? A Hermione traz muito aquela parada do bolsista, né? A gente tem hoje em dia um preconceito idiota, a gente tem sim hoje em dia, 2016, junho, um preconceito idiota com pessoas bolsistas, né? Que a galera que tem mais grana e tal, sempre, a Kel pode falar com experiência própria, olha a pessoa com outros olhos, né? E ela ali, no caso, aplica completamente a essa situação, né? Porque ela mesma é encarada de uma forma, tipo, você não merecia estar aqui, tá ligado? Sim, você é uma trouxa. É, você tá sujando o nome da escola. Exato. Uhum. Nossa, é muito isso. A Hermione também, durante a história, ela vai mudando muito, né? A gente até falou agora, brincando aí, que ela era meio babaca, e ela realmente era. Isso é uma coisa que eu gosto muito nos personagens, tal. Eu, quando escrevo alguma coisa assim que é mais longa, eu gosto de fazer o personagem mudar no percurso. E quando eu leio algo que o personagem muda, eu também acho fascinante, sabe? Não é aquela mesmice. A Hermione, a Matilda também tem muito disso, né? Ela acaba mudando totalmente até o final. A Hermione também, cara. Você pega a Hermione do início e você pega lá no final, é outra pessoa, sabe? No Harry Potter a gente tem muito isso. O Rony também, né? O Rony também muda completamente, né, cara? Até aquele gordinho lá, né? Que no filme depois... O Neville. O maluco é muito bobão no final, com a espada enfrentando o Voldemort. Exatamente. E a Hermione, né, ela, igual eu falei antes, ela foi responsável por várias paradas na história que, putz, se não tivesse acontecido isso, a história teria sido totalmente diferente. Como ela salvou o Bicuço, né, que era o hipogrifo, salvou o Sirius Black. Nossa, ela, uma das Horcruxes, quem destruiu foi ela que destruiu. Então... É super essencial. Né? Sim. É aquela, quando ela faz a poção polissuco lá, que é tipo uma parada muito avançada, e ela faz pra galera. Tudo bem que ela se ferra, sim, né? O final da coisa toda também é surpreendente com a Hermione, né? A gente teve lá o final da Matilda com toda aquela revolução e tal, que ela acabou promovendo e fazendo parte, né? E a Hermione teve um final também completamente surpreendente, né? Que foi toda aquela história da amizade se concretizando. A coisa da coragem, ela é uma personagem muito corajosa, querendo ou não, né? Sim, exatamente. Talvez a mais corajosa dos três ali, né? Louco, certeza. É que, tipo assim, o Ron era meio aquele cara que, tipo, era o... É o vamos fazer. Mas o Ron é cantor. Não sei como. Meu Deus do céu. Ele... Vocês têm certeza que a gente tem que fazer? Exatamente. O Harry era o cara que, tipo, não, a gente tem que ir até o final porque é o certo, só que não sei como. Aí a Hermione era que, tipo, tá bom, a gente tem que fazer, então a gente vai fazer assim, assim, assim. Sim. O Harry, ele era uma mistura entre os dois, né? O Rony era muito cagão, ela era muito porra louca, querendo ou não, né? Apesar dela ser mais, né, inteligente, comedida, ela era porra louca, Hermione. Era muito bagulho. Ela tinha muito a questão de fazer tudo certo, né? E ela evitava fazer muita merda e tal. Só que quando ela entrava em alguma coisa, ela entrava de verdade. E bora lá e vamos, galera, não, que é nós. Eu acho que todos eles entravam de verdade. Só que são mentes diferentes. Tipo, o Rony, ele era um cara muito impulsivo, tá ligado? Ele era muito maluco, assim. Tanto que tem a ação que ele toma na história que você não espera dele, né? Tipo... Porque ele tem tanto medo que se não for na louca, se ele pensar, ele não vai. Ele trava. Exatamente, né? E ela não, ela tem a coragem comedida, pensada, né? Estudada. Por quê? Porque ela é inteligente, ela tem toda aquela coisa da matemática também e tal, né? Sim. Eu nunca vou entender por que crianças demoram tanto pra crescer. Acho que fazem de propósito pra me irritar. Vamos começar aqui então a guerra, hein? Agora é hora de separar o menino das meninas. É o seguinte, nós temos aqui algumas categorias, como sempre. Nós vamos começar aqui pegando o primeiro voto na categoria personalidade, cara. Vamos começar aqui pegando o voto da Sally. Uma parada que fez eu decidir nesse meu voto, já foi até falado, e é algo que eu gosto muito na personalidade de uma personagem, essa questão da mudança. A gente tem a Matilda que, putz, mudou demais com ela sozinha e tal. Só que a Hermione, diferente da Matilda, a Matilda ela já nasceu com esse senso de o que é realmente certo e o que não é. Toda essa personalidade que ela tinha de querer fazer as coisas. A Hermione, querendo ou não, ela foi começando a melhorar isso. Ela tem muito essa parada de ser a porra louca do trio e tal. Só que no começo ela evitava muito entrar em encrencas porque ela não queria se ferrar com o pessoal da escola. Mas aí com o tempo, a personalidade dela foi ficando tão forte no filme que se fosse para ter uma cena entre Harry Potter e Rony e não tivesse a Hermione também, a cena seria totalmente diferente. Ela tem uma personalidade que, onde ela tá, ela chama atenção mesmo com o jeito dela, assim, às vezes até meio tímido, né? Mas é uma parada muito forte que eu acho nela, que é essa questão dessa personalidade de sempre tá em constante mudança, o que é muito legal, porque o filme aconteceu várias histórias, e eu acho que se ela tivesse se mantido na mesma, egocêntrica e se achando a fodona, ela não seria ninguém, e seria só uma coadjuvante que apareceu no primeiro filme e pronto. E é por isso que meu voto vai na Hermione. Eita, caralho, já começou. Ninguém esperava por essa. Olha, galera. Ninguém esperava. Que surpresa. Muito bem, o voto da série então fica com Hermione. Todo mundo já sabia, né? Beleza. Vamos agora então pegar o voto da Thay. Essa não. Vai lá, Thay. Eu sou muito fã da Hermione por tudo que ela... Bom, tudo que ela fez no filme, em toda a saga, a importância dela na saga e tal. Mas pra mim, o que me marca muito na Matilda é ela não ter tido ninguém que ensinasse pra ela o que era ser forte, sei lá, ter uma personalidade que é... O que era ser forte, acho que é a palavra, eu não consigo encontrar outra palavra. Se espelhar em alguém, se inspirar isso, em alguém. Isso, exatamente, ela não tinha ninguém pra se espelhar, até chegar a professora, né, mas não tinha ninguém. E ela era, sempre foi decidida, ela falou, descobri que tem livros aqui que eu posso usar, vou lá, entendeu? Então, tem até uma frase engraçada que eu tava assistindo de volta hoje, e eu fiquei muito de cara. Tem uma cena que a professora, ela vai na casa da Matilda, e fala assim, eu acho que ela devia estudar com um professor particular pra ela ir pra faculdade logo e não sei o quê. Aí a mãe da Matilda fala assim, o quê? Garotas que dão uma despertinhas não chegam a lugar nenhum. Não sei se você sabe. Aí eu falei, cara, olha só, olha o tipo de pessoa que ela tinha pra se espelhar. Sim. E ela chegou sendo super badass, super, sabe? Tipo, ela sempre sabia o que ela queria. Ela queria ir pra escola, ela queria aprender, ela queria consumir todos os livros que ela podia. E eu acho que o meu voto vai pra Matilda por causa disso. Sim, é muito louco você falar isso, Thay. Eu tava falando um tempo atrás com a minha mãe. Não lembro se eu cheguei a falar isso com a Kel, que eu tava falando pra minha mãe assim, cara, eu tenho medo de quando eu tiver um filho, porque, tipo, eu tenho medo de não conseguir criar ele bem, assim, como eu fui criado, tá ligado? Sim, eu também tenho que cagar. Esse é o medo de tudo. Né, cara, de, tipo, entender o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que não é justo. E tal, e aí a minha mãe deu uma resposta que eu fiquei assim, caraca, fazia tempo que a mãe não dava uma dessa. Ela falou assim, isso é de pessoa pra pessoa, não precisa esquentar sua cabeça, faz a sua parte e já era, porque a vida vai transformar muito mais ele do que você. Cara, caraca. Isso que você falou é bem isso, né, cara? Tipo, sim. A Matilda tinha tudo, né, pra ir pra um lado X. Só que é a parada que minha mãe falou, a vida molda a gente, né? Então ela era completamente diferente daquela família, mesmo com toda essa parada em cima, né? Aquele negócio, tipo, adianta você pegar uma peça de ferro e ficar batendo nela. Pode ficar a vida inteira batendo, nunca vai virar uma peça de prata, né? Peça de prata já é peça de prata desde o início, né? Muito bem, então o voto da Thay fica com a nossa querida Matilda. O meu voto na categoria personalidade vai pra Hermione. Olha aí. Olha só. Olha aí quem tá abrindo o botãozinho assim, tá aparecendo a camiseta da Hermione assim por baixo. Grifinória. Cara, a Matilda, ela tem todo aquele lance da inteligência. Ela tem algumas tiradas que são fantásticas, que a gente já citou aqui, e muitas outras do filme, né? Ela tem umas paradas assim que são apaixonantes, realmente, tal. Mas, como personalidade, eu acho a Hermione um pouco mais forte por conta daquela coisa de se impor mais, sabe? A Matilda, em alguns momentos, ela é muito na dela, sabe? Às vezes ela chega até meio acanhada, né? Ela fica na tela ali, é bem de boa e tal. Ela é extremamente educada, né? Ela fica ali, porra, praticamente uma lady, pra não falar um monte. E a Hermione, eu vejo a Hermione com uma personalidade muito mais legal, pelo menos pra mim, que tipo, ela chega, ela fala mesmo, e ela dá risada e não sei o que, e ela é porra louca, tá ligado? Apesar dela ser meio babaca no começo que a gente falou, né? É muito maneiro quando alguém pergunta o bagulho, ela pá, levanta a mão. Aí pergunta, sim, o Snape também, tem hora que ele pergunta o bagulho, ela levanta a mão, ele, alguém mais, fora a Hermione, tipo, o cara tá de saco cheio, tá? Eu acho maneiro e tal. E depois, ainda em personalidade, quando ela começa a descobrir o amor e tal, é muito legal de ver. É uma coisa que a gente não tem tempo de ver com a Matilda, porque a história da Matilda é mais breve, ela é muito nova, né? Sim, sim, sim. Amadureceu e tal. É muito legal de ver ela transformando, né? Você começa a comparar, putz, olha como é que ela era antes, que tipo, ela cagava pra menino, não tava nem aí, tá ligado? E agora ela começa a descobrir o amor, olha como é que ela tá, como ela fica frágil. Pô, a Hermione sempre foi forte pra caralho, né? E agora... Eu acho legal, eu gosto desse tipo de coisa, assim, sabe? Então, por isso, meu voto fica com a nossa querida Hermione aí. Muito bem, vamos pegar agora, então, o voto da Kel. Muito bem, vamos lá. Meu voto para esta categoria, vou ser direta e reta, vai para Matilda. Eita! Eita, ah, começou! Já começou! Olha a treta! Por que que meu voto vai para a Matilda? Como o Fibrini falou, a gente não tem tempo de ver o desenvolvimento dela. Então, se você pegar ali aquele comecinho, né, que é tipo o primeiro filme ali do Harry Potter, e tipo a apresentação, né, da Hermione, a apresentação da Matilda, a personalidade dela é muito mais marcante, né, do que da Hermione, inicialmente. Aquela parada que a gente tá falando aqui, passando bastante, falando muito, né, que ela dela ser babaca, é mais uma forma de, sei lá, de se proteger, sabe? Porque até aquela, tem aquela cena lá do primeiro filme da Pedra Filosofal, que é quando aparece o Trasgo, tipo, ela fica mal quando a galera começa a falar que ela é chata, que não sei o quê, que ela quer, que ela faz pra se aparecer, não sei o quê. Ela faz aquilo meio que como uma autodefesa, sabe? Porque ela sabe que por ela ser de fora, por ela não ser uma bruxa, etc. Tipo, a única forma, assim, meio que ela tem de se aproximar das pessoas é mostrando que ela sabe fazer, entendeu? Sim. Essa coisa, assim, é muito mais dela querendo se enturmar, né, com a galera, do que de efetivamente querer se mostrar. Tanto que sim, ela, quando tem uma parte lá do logo no primeiro filme, que ela fala que do Harry, né, que o Harry, ela fala do pai do Harry, que ela mostra pro Harry, o Harry. Todo mundo sabe que o pai do Harry, né, em português mudou o nome. Em português ele se chama Harry. Harry ao quadrado. Ai, caramba. E ela mostra pra ele que o pai dele era jogador de quadribol e tal. Uhum. Porque ela sabia, ela leu sobre a história dos bruxos, ela sabia sobre a história da família de tal pessoa, não sei o que, a história da escola. Então ela meio que fazia aquilo também com uma tentativa de se enturmar, que é meio que o nerd, que a gente como nerd faz. Sim, até porque, Kel, ela não queria mostrar só pra galera, né? Por exemplo, o cara que queria ser o jogador de quadribol, ele queria mostrar pra galera que ele era o bom, né? Ele queria a popularidade do pessoal. Ela não. Ela queria a popularidade da escola, tá ligado? E ela fala, pô, a escola é um lugar onde a gente vai pra aprender. Então, como eu faço pra mostrar pra galera que eu sei, que eu sou igual a eles? Eu vou aprender pra caramba. Só que aí, né, acabava sendo um pouco chata, né? Agora, já a Matilda, tipo, ela não fazia aquilo, sei lá, tentando mal pra, sei lá, fazer alguma coisa. Ela queria estudar, ela queria estudar, ela queria ler. Mas, tipo, não porque ela lia, tipo, pra falar pai dela, olha, papai, estou lendo um livro muito interessante. Olha, mamãe, estou lendo um livro muito legal. Não, ela lia porque, tipo, é foda ler. Sim. Ah, porque eu quero aprender. Por que eu quero aprender? Porque eu quero aprender, é legal. Exato. Ela era, a personalidade dela, tipo, meio que puxava isso, né? Então, pra mim, essa característica dela, ela é muito mais marcante do que na Hermione, assim. Ela é, tipo, uma personalidade muito mais forte também. Muito bem, então. Uhul! É nóis, Kel! Olha isso! Tinha Matilda aí. Melhor reação! Bora, Febrine, bora representar! Olha aí! O bagulho já dividiu, mano. Primeira categoria já. Não, eu estou sendo imparcial. Aham, uhum, tá. Uhum. Ai, ai, muito bem. O voto da Kel fica com a nossa querida Matilda. E essa categoria termina com empate. Eita. Olha só, eu adoro quando dá empate agora. Eu agora quando dá empate agora, porque o Febrini tirou um empate. Verdade, antigamente aqui no crossover, tá, eu podia votar empate. Uhum. Agora na categoria, né? Por exemplo, personalidade, eu vou votar empate. Não consigo. Eu já iria votar empate se ainda tivesse. Agora não, filho. Tipo, o pau na mesa. Tem que botar pra ferrar. Sim. Não vai querer colocar só participantes ímpares nos caches, né? Só pra ter empate. Verdade, pois é. Eu nunca vou entender por que crianças demoram tanto pra crescer. Acho que fazem de propósito pra me irritar. Muito bem, senhoras e senhores. Chegamos aqui à segunda categoria. Categoria dificuldades. Antes de começar a pegar os votos, explicar pra galera o que é esse dificuldades, né? São as dificuldades que a personagem sofreu na sua história ou na sua vida enquanto personagem, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui de cada uma. Eu vou começar aqui dando meu voto. Meu voto vai pra nossa querida Matilda. Eu acho o seguinte, a Hermione teve algumas dificuldades bem marcantes na vida dela, né? Uma a gente já citou aqui bastante, que é essa coisa da relação ali com o bolsista, né? De ela ser uma diferente, sendo igual, né? Ela era igual a qualquer outra, tinha a mesma capacidade e tal. Mas pros demais ela era diferente, ela não merecia estar ali. E ela tinha também uma parada que é depois, mais pra frente, relacionada a esse negócio da família mesmo, né? A família da Hermione, sei lá, acho que ela não é tão presente quanto a do Rony, por exemplo, né? Sim. A família dela existe, ao contrário do Harry Potter, que não tem família, né? Às vezes você olha o Harry Potter e olha a Hermione, tipo, às vezes eu nem falo, caramba, ela tem pai? Ela tem mãe? Porque, sabe, é tão distantes, né, cara? Ela fica tão focada ali nos estudos e tal, e eu acho que por conta deles mesmo acaba afastando um pouco ela, né? Que eles vão deixar ela mais, pô, deixa ela fazer a parada lá, que ela gosta, e acaba esquecendo. É pela parada dos dois mundos diferentes, né? Porque os pais dela não sabem que ela é uma bruxa. Exato. Pra eles, ela tá no internato como qualquer criança normal. Sim. E já trazendo aqui pra Matilda, a gente tem um problema, pra mim, pelo menos aqui no meu voto, muito maior. Tem dimensões muito maiores, né? O que acontece? Cara, a Matilda, ela tem todos esses problemas na escola, que a Hermione também tem, né? Ela tem de uma maneira diferente, que é aquela parada da diretora que fica ali reprimindo ela o tempo todo, dos alunos que são escrotos pra caramba, por um reflexo da escola, né? Os alunos que fazem bullying começam a fazer um reflexo da escola e tal. A gente teve muito isso na infância. Só que ela não tem a estrutura nem em casa e nem de amizades marcantes como a Hermione, sabe? Sim, a Hermione, o Harry Potter e o Rony lá, cara, eles são, sabe, putz, best friends forever. A Matilda, enquanto ela não conhece a professora, ela tá completamente abandonada de tudo, tanto da família quanto da sociedade, tá ligado? Depois ela tem uma amiga que é a professora, mas ela continua com esse déficit, tá ligado? Em casa e tal, além de ela não ter o apoio, ela tem uma âncora que puxa ela pra baixo, né? Exato. Porque tipo, os caras não só deixam de ajudar, como também atrapalham, né? Desmotivando, dando uns conselhos nada a ver, né, cara? Passando ensinamentos completamente distorcidos, né? Sim. Então eu acho que a dificuldade dela é muito maior do que da Hermione. Por isso, meu voto fica com nossa querida Matilda. Muito bem. A Célia pensou que eu ia ter Hermione até o final, aí se fudeu. Ei. Nossa, traição. Muito bem, vamos pegar agora o voto da Kel. Bom, nessa categoria, pensei muito assim, no contexto geral, né? A Matilda, como eu falei também no outro voto, ela tem essa questão da personalidade dela ser muito forte, né? E a Hermione, ela tava ali num ambiente muito hostil, assim, pra ela, no, na escola nova, etc. Uhum. Só que, meu, ela, mesmo com o apoio dos amigos e etc., cara, as dificuldades que ela passou, tipo, eram muito maiores, ao meu ver, assim. Tipo, tem uma cena que, pra mim, é a cena que, sei lá, me fez decidir, assim, o meu voto, foi a cena do último filme. Acho que é no, aliás, no penúltimo, porque o filme tem uma a mais. Uhum. Que é quando ela vai partir pro regaço lá, junto com a armada da galera, pra atacar o Lord Voldemort, que aí ela desiste, né, pra não prejudicar a própria família. Ela apaga a memória dos pais. Nossa, isso é foda. Sim. Sim. Não, e, tipo, ela abriu mão daquilo, sabe? Tipo, os pais dela, pra ela, não existe. Ela não tem mais pai nem mãe. Tipo, até a parada que o Fabinho falou deles não estarem presentes. Tipo, naquele momento foi o momento que ela realmente quebrou o elo de ligação. Porque aquela magia, tipo, não tem mais volta. É, e é foda que parte dela, né, cara? Parte dela, a parada, isso é foda. Não, e, tipo, nossa. É ao mesmo tempo que, sei lá, a Matilda, no final do filme, ela tem essa parada que ela separa dos pais, né? Os pais dela vão embora, tipo, falam, ah, foda-se, a gente vai se mudar, você quer ficar aí com a sua professora, pode ficar. Adeus. Não vai fazer diferença pra gente. Agora, e pra ela foi uma alegria, sabe? Tipo, e pra Hermione, não. Por mais que, como o Febrini falou, né, ela tinha uma família. Ela tinha uma vida antes de vida, de ir pra Hogwarts e tal. Então, ela largar aquilo tudo pra, sabe, em prol de um problema muito maior que poderia prejudicar os pais dela no futuro, ela resolve abrir mão da própria família, sabe? Tem uma questão também aí, Kel, que é aquela parada da longevidade, né? Os problemas da Hermione são muito mais longevos, até porque a história dela é maior, né? É aquela parada que, tipo assim, os problemas da Hermione, eles duram muito mais, eles aparecem novos problemas, né? Que a gente tá falando muito aqui de escola, mas, putz, depois ela tem problemas que ameaçam a vida dela de uma forma muito foda, né? Com o Voldemort, com o dragão, com o perigo, com o troll, com a porra toda. Até no final, quando eles estão, tipo, completamente fudidos mesmo, né? Frodo lá, deixando o anel em Mordor, já tudo sujo, cagado. E o problema ainda não acabou, né, cara? É, o problema ainda não acabou, né, meu? A parada dela é muito mais longeva. Sim. Muito bem, voto da Kel, então, fica com a nossa querida Hermione. Um voto pra cada aqui. Ih, olha aí a imparcialidade aí, ó. Opa! Vamos pegar aqui, então, o voto da nossa querida Thay. A Hermione, ela tem muitas dificuldades durante a vida toda. Concordo com a Kel em tudo que ela falou. Ela sofreu, assim, toda essa parada de marginalidade, né? Deixaram ela à margem do colégio. E não só ela, mas como todos os outros que nasceram tinham sangue ruim, como eles diziam. Uhum. Todo mundo ignorava. E deixava claro que as pessoas deixavam claro que eles acreditavam que ela não tinha direito de estar lá. Sim. E sem contar as outras dificuldades que eles tiveram. Ela se meteu nas dificuldades que o Harry Potter tinha que... O Harry tinha que decidir, tinha que resolver, e ela tava lá resolvendo. E acabou que grande parte das dificuldades dela foi porque ela tava junto com ele. Foi, tipo, dificuldades adquiridas por osmose. E tem um ponto também, Thay, só por uma vírgula, que as dificuldades dela é aquela famosa frase, né? Os amigos é pra dividir os momentos ruins e multiplicar os momentos bons, né? Sim. As dificuldades dela sempre tinham pessoas pra ajudar, né? A Matilda, a gente não vê muito isso, né, cara? Parece que ela tem muita carência, né? Sim. Um escritor aí muito foda aí, que vocês vão conhecer futuramente, ele define muito bem a Hermione em uma frase. Ela é o tipo de pessoa que não carrega só os livros dela, mas carrega o dela e dos amigos dela. Uma pessoa aí sabe que escreveu pra mim, sabe? Esse texto, gente, desculpa, eu tenho que falar. Só que, porém, contudo, entretanto, todavia, eu acredito que as dificuldades da Matilda são muito mais profundas, porque eu sou uma pessoa que toda a minha personalidade, tudo que eu sei, tudo que eu sou, tudo que eu quero na vida, é muito baseado na estrutura que eu recebi da minha família. Então, pra mim, família, meu Deus do céu, é a minha base, assim, é bem tenso. Então, eu imagino, assim, ter dificuldades no colégio, ter dificuldades com outras pessoas, é tenso, é muito tenso. Ter dificuldades, tipo, quase morrer todo ano naquela merda daquela escola, é pra caramba. Mas, apesar a gente achar que os pais dela são meio distantes, mas ela tinha pais, e se eles ignoravam ela, é melhor do que destruir o que ela queria ser, sei lá, sabe? Sim. Tem aquela questão da importância, né, Thay? Tipo, lá a Matilda, quando a professora vai lá adotar ela, né, aquela coisa toda, você vê que os pais dela meio que falam, porra, leva aí, tá ligado? É meio bizarro. Me pedindo pensão, uma boca menos, né? É, cara, é estranho. E já na Hermione você não vê isso, né? Você fala, putz, eles estão afastados, mas acho que ainda há um carinho, há um amor, né? Sim, sem dúvida. Então, por isso que eu acredito que as dificuldades... quando as nossas dificuldades começam dentro da nossa casa, quando a gente não tem apoio, quando a gente não tem amizade dentro de casa, quando nossos pais não são nossos apoiadores, aqueles que estão lá no jogo de futebol, mesmo que você jogue muito mal, mas estão lá com a plaquinha, vai, filho! Se a gente não tem pais assim, a gente sofre pra caramba. Uhum. E é por isso que eu acredito que a Matilda sofreu muito mais, assim, mesmo as devidas proporções da longevidade, como disse o Febrini, mas ela tem um sofrimento bem grande pra pouco tempo de vida. Então é por isso que meu voto nessa categoria vai pra Matilda. Muito bem posto. A Thay fica com a nossa querida Matilda. Vamos pegar agora o voto da nossa querida Sally Mustang. Bom, meu voto vai pra Matilda, logo, né? Olha a imparcialidade aí, ó. Bom... Tá cumprindo a tabela. É, aquela imparcialidade obrigatória. Não, essa foi a primeira que eu respondi, já foi logo de cara, Matilda. Oh. Febrini e a Thay falaram muito do que eu já iria falar, né, e... É muito isso. A Hermione, ela tinha esse afastamento com os pais dela devido a esses dois mundos totalmente diferentes. Porém, sempre que chegava no final do ano, ela voltava para eles. Voltava para eles e ficava as férias lá. A Matilda, ela preferia ficar na escola de castigo do que voltar para casa com os pais. Daí a gente já tira que essa base de família dela não existia. Ela, na verdade, a Matilda não tinha nenhuma base pra se espelhar e nem nada. E eu acho isso muito foda, porque eu penso muito em mim. Eu olho assim, meio que minha vida é tipo Hermione, sabe? Eu tenho aqui minha família pra me apoiar. Eu não consigo me ver na vida da Matilda, sem essa estrutura e sem esse apoio familiar. Porque eu acho que é algo que pesa muito no nosso caráter, né? E puta, a Matilda levou isso daí pra frente e chutou o balde e virou a bichona. Imagine se fosse mais de um filme. Imagine como estaria essa mulher hoje. Sim. E eu acho que essa parte assim, da família foi o que mais fez eu focar nesse voto, sabe? Porque... A dificuldade de escola delas, a gente pode imaginar que seria a mesma. Matilda, né, claro, estava ainda no prézinho, sei lá, no maternal. E então as dificuldades delas lá eram coisinhas poucas, mas que para a idade dela, ela tinha uma mente muito já avançada para passar por cima de tudo isso. O que deixa mais ainda assim, tipo, putz, ela não teve essa base familiar para tomar essas decisões dela. Mas, ainda assim, ela consegue, mesmo com todas essas dificuldades, mesmo sem apoio de ninguém. E esse foi o ponto alto pra eu votar nela. Muito bem. A Matilda, maternal, acho que é mais pra bebezinho. Ela deve estar ali no jardim de infância, né? No prézinho. Prézinho, né? Que a gente chamava e tal. É. Muito bem, então. O voto da Celinda fica aqui com a nossa querida Matilda. Olha aí. E nessa categoria, por maioria de votos, quem leva é a Matilda. Nossa! Fiquei onde? Solitária aqui. Mas se mantém assim. Bons, mas usou pontos bons. Eu nunca vou entender por que crianças demoram tanto pra crescer. Acho que fazem de propósito pra me irritar. Muito bem, senhoras e senhores, vamos aqui pra terceira categoria. Vamos falar agora da categoria importância da personagem na história. Vou começar aqui pegando o voto da nossa querida Kel. Eita! Que a pessoa não tá esperando. Né? Bem, a Matilda, ela tem. A importância da Matilda é óbvio porque o nome do filme é Matilda. Mas ao mesmo tempo, eu pensei nesse voto assim no, na importância, assim, tipo, nos acontecimentos, sabe? Na coisa toda que tava acontecendo ali. Se você pegar o contexto geral, a Hermione, ela foi, tipo, essencial pra que as coisas acontecessem do jeito que aconteceram, sabe? Sim. Em todos os filmes, se não tivesse a Hermione, todo mundo tinha morrido. Ah, sem dúvida, umas 20 mil vezes. Logo ali no... Quando você pensa ali no primeiro filme. Quando eles caem, né? Lá no Visgo do Diabo. Que eles ficam lá, todo mundo desesperado. Querendo derrubar, matar o negócio. Já tava todo mundo morto ali. Começar. Até antes ali com... Até com o próprio... com um cachorro de três cabeças. Eu esqueci o nome dele. Fofinho. Não lembro. Isso. Algo assim. Coração, sei lá. É. Então, tipo, se ela não manjasse, sabe? Tipo, ia ficar todo mundo parado ali, sem entender o que tá acontecendo. Por que que eles estavam tão... Por que eles estavam dormindo, né? Tipo, achar que aquilo muito estranho. Porque ele gostava de música. Sim. Então, assim, tipo... Ela foi essencial em vários momentos de todos os filmes. Pra desvendar o mistério da Câmara Secreta, pra fazer a Poção Polissuco. Depois, mais pra frente, até no final já, mais pro final. Quando eles estão acampando na floresta, ela que faz todos os encantamentos de proteção do acampamento. Ela é a maga do grupo mesmo, porque senão... Exatamente. o Rony lá, eu sempre falo Rony, Rooney, Roney, cada um chama de um nome. Ele é o... Pô, tem hora que ele vai fazer um feitiço lá e começa a vomitar lesma durante um mês, sabe? É. Tipo, foi isso. Então, meio que ela, se não tivesse ela ali, não ia rolar, sabe? O Harry e o Rony. O Rony, ele era do Harry Potter, depois ele foi ser professora da Matilda. Né? Olha aí. Tirou a mulher. Olha o Rony aí. Plot twist, galera. De dia é Maria, de noite é João. De dia é Rony, de noite é Rony. É muito engraçado, né? Porque o Harry e o Rony, eles tiveram uma aproximação muito, assim, tipo, de melhor amigo, sabe? De parça, de irmandade mesmo. E aí a Hermione chegou meio que no começo ali, aquela parada de não, dos caras, tipo, ah, quem é essa menina aqui que colocou a gente, sabe? E depois ela, sabe, ela conquistou o espaço dela assim, tipo, sem ela, o grupo não seria o grupo, sabe? Não iria pra frente, nada iria pra frente. Então, por isso que eu, nessa categoria de importância, eu voto a Hermione. Muito bem. Olha aí. Eu voto aqui nossa querida Hermione. E eu vou eximir aqui o meu voto, né, de toda a culpa. Não, brincadeira. Deixa eu tirar o meu da reta. Brincadeira, eu já vou botar uma parada aqui boa. Meu voto vai pra Hermione também. Eu acho que a importância da Matilda na história é muito grande, aquela coisa toda. Ela que realmente que cria aquela revolução toda na escola, em casa e tal. Ela acaba passando até um pouco de ensinamento, né? Para as pessoas que estão ali na história e tal, né? Não que elas tenham mudado por conta disso, mas ela dá aqueles tapas na cara, né? Dá umas respostinhas assim que o nego fica pensando depois. O foda é que a Hermione, cara, a história dela eu acho que se torna muito mais importante, tá ligado? Então, por a história dela ser mais importante, ela acaba tendo uma importância maior. Que tipo, a Matilda ficaria condenada àquela porra daquela vida que ela tava. Não é uma coisa boa, óbvio, mas tipo, não é o fim do mundo, tá ligado? Uhum. A Hermione não, cara. A Hermione, se ela continuasse lá ou se ela morresse, acabou, tá ligado? A história dela é muito mais imediata. Urgente, né? É, muito mais urgente, né, cara? Muito mais perigosa, inclusive, né? Então, acho que por essa coisa da história também influenciar na importância do personagem, eu voto na Hermione, cara. Mas não que a Matilde não seja importante, porque ela é pra caramba. Matilde. Demais. Matilde é muito essencial. Tem uma Matilde, velho. Ela é tão importante que a gente nem ouviu falar dela. É. Exatamente. É importante que o cara errou o nome da porra. Errou! Ai, ai, muito bem, vamos aqui pegar o voto da nossa querida Thay. Matilda. Olha aí. Porque é Matilda Hermione, aí virou Matilde. Daqui a pouco eu falo. É Leviosa e não Leviosa. Daqui a pouco Hermione. A Matilda, ela se torna protagonista da própria história. Isso, cara, ela tem muito valor por causa disso. É, ela não teve incentivo pra ter tanta força, pra ter tanta... A gente já falou sobre isso, eu já falei sobre isso 20 mil vezes. Mas o fato é que ela não tem importância na história de outras pessoas. Tanta importância quanto a Hermione. Ela tem uma importância, como o Febrin disse, teve a... Se segura, Sérgio, se segura. ela teve importância, teve influência na medida do possível ali, mas quando eu assisto Harry Potter, a primeira vez que eu assisti todos os filmes, eu fiquei muito de cara. Eu fiquei, cara, primeira vez assim que eu assisti, assim que lançava, né? Eu sempre ficava de cara, eu ficava, meu, esse filme, ele não podia chamar Harry Potter, tinha que ser Hermione, porque... Hermione em As Aventuras de Harry Potter. É. Porque o Harry Potter é o cara que ele é responsável por meio responsável por tudo que tá acontecendo. Nossa, né? Ele é o maior crush, não sei o quê. O eleito. É, nossa, o Chosen One. Tantos títulos. É. Mas ele não sabe fazer merda nenhuma, entendeu? Ele não consegue fazer sozinho. Ele é aquele cara que chega, tipo, meia hora antes da prova e fala, me ensina tudo aí, que eu não tô sabendo nada. Exato, gente. Eu sei. Ouça os ACCs de Harry Potter, pelo amor de Deus. Não, mas... Ele fala assim, ó, eu vou enfrentar um dragão ali, deixa eu aprender aqui agora como que eu enfrento. A Hermione já aprendeu isso 15 anos atrás, tá ligado? Exato, exato. Não, vou enfrentar um dragão aqui. Hermione, pelo amor de Deus, chega mais. Gente. Como que você faz tal feitiço? Aí o Harry Potter é muito fácil. Hermione, por favor. Vou sair dessa ligação, tchau. A varinha mágica do Harry é Hermione, não é? Né? A Thais tá tirando, nossa, tirando o espectro patrono lá, tipo, o resto é verdade. Nossa, é verdade. Ele sabe um encanto. Não, gente, ele luta contra o poder mal. Ele sabe um, cara. Quando ele luta com o Voldemort, ele usa o feitiço mais básico que ele aprende lá no primeiro livro. Primeiro dia de aula, tá ligado? Ó, aqui tem aquela parte que o Harry, ele junta a galera pra ensinar o patrono. Se a Hermione juntasse a galera pra ensinar todos os feitiços que ela sabe, mano, ela viraria a diretora daquela jossa. Mas ele morreu agora. E ela tomou a frente, ela foi a impulsionadora da armada de Dumbledore. Tô até perdida aqui com vocês aí agora. Mas é verdade, ó. Tipo, eu não tô dizendo que o Harry é inútil. Não, tô, imagina. Tô. Não, tá afirmando isso. Tá afirmando. Ele não é tão inútil, tá? Eu reconheço algumas coisas que vocês falaram, poucas, mas ele não é tão inútil. Mas vamos seguir com a Hermione e a Matilda. Vamos fazer um crossover. Qual é o mais importante pra história? Harry ou Bicuço? Bicuço, óbvio. Se não tivesse o Bicuço, a história seria totalmente alterada. Exatamente. Harry ou a cobra do Voldemort? Pelo fato dela ter basicamente mantido todos vivos até o último segundo, eu voto na Hermione. Pela minha família, eu voto. Tudo bem, o voto da Thay fica aqui conosco, Hermione. Vamos pegar agora a Hermiona. Vamos agora pegar o voto da Sally. Hermione e não Hermiona. Esse daqui vai ser o voto mais imparcial da minha vida, vocês vão perceber. Mano, tô com medo. A gente sabe de toda a importância da Matilda na história, né? Mas o meu voto vai pra Hermione. Porque começa, escutem, prestem atenção. A gente sabe, já deixamos clara a importância da Hermione em toda a história. Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, a importância da Hermione na minha vida, mano do céu, gente, Harry Potter, eu me vi muito nela. Na escola, eu sempre fui aquela menina afobada que levantava a mão pra falar antes de todo mundo e queria estar sempre participando e perguntando e enchendo o saco. Tem toda essa parada de como ela age pra ajudar os amigos dela. Eu sempre me espelhei muito nela, porque eu sempre fui assim, acho que a amizade a gente sempre tem que colocar na frente de muitas coisas. E ela faz muito isso. Independente se ela vai morrer amanhã, ela vai lá e luta pela amizade que ela tem com Harry e com Ron. E, puta, isso é essencial. Fora o fato dela ter crescido comigo durante todos esses anos dos filmes Então, é uma parada assim que não é só a história. É a história e o que a personagem significa pra mim. E é por isso que meu voto vai pra ela. Muito bem, o voto da série fica aqui com a nossa querida Hermiona. Cara, eu acho que tem uma... É, tipo, as duas são importantes, né? A gente acabou chegando aqui ao consenso. Super. Mas eu acho que uma, ela é importante de um jeito mais direto, que é a Hermione. E a Matilda é importante de um jeito indireto, né? Porque, sim, querendo ou não, ela acaba ajudando outras pessoas de uma forma indireta, né? Quando a tem própria escola lá. Ela ajuda a professora. Na cena do... Os alunos, bolo, né? Lá, que ela começa a torcer lá pro Bog lá, e o Bog consegue comer o bolo todo. Mano, isso é foda. Sim, cara. E a Hermione, ela ajuda de uma forma direta, porque ela tá lá na ação, né, cara? Ela tá lá de espada e escudo, assim, na primeira fileira. Ela é proativa. Sim. Muito bem. Quem ganha essa categoria aqui? Nossa, essa categoria foi um massacre, hein? Puta que... Nossa querida Hermione levou, então. Temos aqui agora um voto pra Hermione, um voto pra Matilda e empate. Eu pensei que tu ia falar Hermione Leviosa. Hermione leva essa, Leviosa. Eu nunca vou entender por que crianças demoram tanto pra crescer. Acho que fazem de propósito pra me irritar. Muito bem, chegamos aqui então à quarta categoria, a categoria Carisma e Simpatia. Essa daqui também, escolhas difíceis, hein? Vamos aqui então começar a pegar o voto da Thay. Ah, eu primeiro? Vai lá, mijona. Ai, ai. É, eu vou votar na Hermione. Eita. Porque, primeiro, porque ela nasceu trouxa e eu também. O brasileiro nasceu. Ela também. Ok. Ai, muito bom. Então, eu tenho uma simpatia por ela. É, e eu acho que ela... Uma das coisas que eu acho que foi a Febrini que falou, ou a Kel, não lembro. Ou a Sally. É, ou talvez a Sally. É. Ou talvez a mesma. Ou o cara que tá aqui do meu lado. Ou meu vizinho aqui. É... Uma coisa que alguém de nós falamos é que o grupo só se manteve unido por causa dela. Ela era tipo o cimento que juntava todo mundo. Aí eu acho que tudo isso se deve ao carisma dela e à simpatia. Apesar dela ter sido chatonilda no começo e ser meio muito CDF, Caxias e nossa. Meu... E a melhor frase que ela fala é, eu não lembro que filme que é, acho que é o primeiro. Ela fala assim, não, a gente não pode fazer essas coisas. A gente pode morrer. Ou pior, a gente pode ser expulso da escola. Eu sempre dou muito risada nessa parte. Eu falo, nossa. Muito bem. Então, ela era meio chata no começo, mas o amor que ela demonstrava pelo Rony, pelo Harry, e por essa união toda, sempre foi muito claro. A Matilda, ela tem um carisma também meio embutido, assim. Ela não... Ela não aprendeu a ser carismática com os pais dela nem a pau. Né? Os pais dela aprendeu, sei lá, a ganhar dinheiro de formas ilícitas e vamos nos aproveitar das pessoas. Ela é simpática, carismática, mas meu voto vai pra Hermione porque essa simpatia e esse carisma dela manteve todo mundo unido e é isso. Muito bem, então o voto da Thay fica com a nossa querida Hermione. Vamos pegar aqui o voto da Sweetest Kel. Nossa senhora. Ah, meu Deus, casa bonitinha. Gente, vamos aqui. TPM Cast e Febrine hoje, crossover. Ai, muito bem. O meu voto para esta categoria... Eu não pensei muito no carisma na história, né? Mas o carisma, tipo, da personagem com as pessoas, os telespectadores, os leitores e tal. E o meu voto vai pra Matilda. Porque a Matilda... Nossa. Tem coisa melhor do que você ver a menininha com carinha de Macaulay Culkin? A carinha de Esqueceram de Mim, sabe? Tipo, aquele sorrisinho de véia, né? Que é aquele sorrisinho que não mostra o dente, assim, ó. Uhum. Aquele lacinho, né? E a Meu Deus. Ai, cara, Olha, tem um filme do Miyazaki, eu não vou lembrar o nome. Ai, é Kiki Voadora, alguma coisa assim. É As Aventuras de Kiki, um bagulho assim. E a cara da a personagem é tipo muito parecida com a Matilda. Olha, é uma menininha bruxinha com um lacinho na cabeça que vai viver altas aventuras. Que maneiro. É muito legal, é muito bonitinho. E, mano, a Matilda é muito fofinha, cara. Quem coisa melhor do que você ter uma menina desbocada e foda e inteligente? E, putz, mano, a Matilda me representa, tá ligado? E, tipo, ela é aquela, sabe, a parada da criança super dotada, criança muito inteligente. Uhum. Tipo, toda criança que, sei lá, é meio nerd, meio que se identifica, sabe? E você pensar, nossa, que da hora. E, tipo, a criança é uma parada possível. A magia da Matilda, tipo, não faz dela, sei lá, não é uma parada muito extraordinária, que nem no Harry Potter, sabe? Sim. Então, a Matilda, ela é mais palpável, ela é uma coisa que você consegue acreditar que você pode encontrar na sua vida real. Sim, é verdade. Então, por isso que, pra mim, ela é muito mais carismática, assim. Então... Muito bem. O voto da Kel, então, fica com a nossa querida Matilda. Temos um voto pra cada até então. Vamos aqui, então, pegar o voto da nossa integrante da Grifinória, Sally Mustang. Serena, não! O meu voto, a Thaís colocou muito bem aí o quanto a Hermione é carismática e simpática em toda a história, né? Vixe, menos começou falando filme. De uma, fudeu, hein? É porque eu tenho que encher o ego primeiro da Hermione, né? Senão não seria sério. Então é a traição, gente, aí chegando. Harry, né? Potter. Pessoal que gosta de Harry Potter, é a traição chegando. É uma daga enfiada nas costas. Olha aí. Enfim, eu vou começar meu argumento falando: como não amar aquele bebezinho escrevendo seu nome, Matilda, naquele balcão com menos de um ano de idade? Como não amar aquela criança de 4 anos que tá descobrindo seus poderes mágicos e tá fazendo uma dança de móveis na casa dela? Como não amar aquela dancinha, mano? É inacreditável como o carisma e a simpatia da Matilda é uma parada que ela nasceu com isso, sabe? É, tipo... A forma como ela age já é totalmente simpática. A gente olha lá ela falando lá quanto é, 300 e quantos vezes, não sei quanto. Ela fala de uma forma tão natural, tão... Sim. Linda, mano. As mãozinhas assim, né? Juntinhas assim. Mano, é impossível você apaixonar por ela. De cara, essa daí... É, essa categoria aqui é Matilda totalmente. A gente sabe, a Hermione é muito foda, muito carismática, simpática com todos. Porém, a Matilda, ela tem isso dela muito marcante. A simpatia é uma das coisas que mais tem, assim, que a gente vê no filme. E sim, é por isso que eu voto nela. Muito bem, voto da Sally aí, a traição da Sally fica com... Ai, Matilda. Cumprindo tabela. O meu voto é o seguinte: a Matilda... Eita, vai votar Levione! A Matilda realmente, ela é muito fofinha, ela é muito bonitinha. Ela é o gatinho do Shrek, né? É aí a assessora do gatinho e tal. Tem aquele sorrisinho de véia que não mostra os dentes, que, putz, não tem como você olhar e não achar bonitinho. E é o mesmo sorriso do Macaulay Culkin. É? Mas a Hermione é uma simpatia muito foda, e a simpatia dela é tanto com os amigos quanto com outras pessoas, né? Tipo, e a simpatia é magia também, ela faz simpatia. Traz seu amor 7 dias, pra caralho. Meu Deus! Nossa, eu tava pensando nessa piada toda semana. Mas a Hermione tem essa simpatia que é com todas as pessoas que estão ali em volta e com outras coisas que não pessoas também, né? A gente às vezes acaba esquecendo as criaturas, né? O próprio elfo, né, cara? O elfo lá que ela acaba... Depois ela fez aquela parada que a série falou, que ela montou lá a organização. De apoio. É, então, a simpatia dela também é para com as criaturas. No entanto, e agora eu vou ensinar para vocês por que existe no entanto, você usar depois de um mas. Olha só. No entanto, a Matilda tem um carisma e uma simpatia que reflete o quê? O oposto do ambiente dela. Uhum. O ambiente da Hermione é um ambiente muito colorido, muito bonito, aquela coisa. Tem outras pessoas, existe uma vibração ali. O ambiente da Matilda é completamente dark, tá ligado? É uma parada sombria e tal. O que faz o quê? Amplifica a simpatia dela, tá ligado? Exatamente. Você quer pegar um personagem, quer fazer ele parecer um quer transparecer uma coisa boa, coloca ele num lugar muito ruim, um monte de gente filha da puta, e faz ele fazendo alguma coisa boa. Por menor que seja, ele vai destoar completamente, tá ligado? A Hermione tem essa simpatia dela, maneira, mas tem outras pessoas ali que também são igualmente simpáticas, e muitas pessoas, né? O próprio Harry. O Harry, até o Rony mesmo, que é meio bobão, né? Sim. Mas a Matilda, essa parada, essa diferenciação do ambiente para com ela, transforma ela numa parada muito simpática, tá ligado? É extremamente simpática. Porque você vê que as figuras ali são distorcidas, tá ligado? Os pais são distorcidos, as professoras, a escola, tudo, a sociedade ali é meio bosta. E você olha pra Matilda e te traz aquelas tranquilidades, tá ligado? É um sorriso no meio do caos, assim. Então por isso eu acho que o carisma e a simpatia dela acaba sobressaindo aí. Verdade, faz sentido. Que bonito. Gente, a última categoria. Bebê é muito filho da puta, mano. Muito bem. Quem fica com essa categoria é a nossa querida Matilda. Eu nunca vou entender por que crianças demoram tanto pra crescer. Acho que fazem de propósito pra me irritar. Vamos agora para a última categoria. Só lembrando pra vocês que a gente tem o seguinte, ó. A gente tem uma categoria pra Hermione, duas pra Matilda e um empate. Meu Deus. Então a vitória da Hermione já está descartada, né? O que a gente pode arrumar aqui agora no máximo é ou uma vitória da nossa querida Matilde e um empate para a nossa querida Hermiona. Se houver empate, acaba empatando a porra toda, né? E a categoria é poderes mágicos. Agora sim, hein? Chegamos aqui no... Eita porra, não é Leviosa, é Leviosa. Meu voto vai para nossa querida Matilda. Por quê? Cara, a Hermione, ela tem toda aquela parada da sapiência e tal. Os poderes dela também são incríveis, etc. Mas eu vejo na Matilda um poder muito superior, tá ligado? O poder da Hermione muitas vezes é uma parada extremamente simples, né? Às vezes até defensivo, né? Tipo, no Harry Potter tem muito disso, né? Você tem poucos feitiços de ataque bruto mesmo, né? Sei lá, do cara juntar a bola de fogo. A galera do mal tem, né? Mas eles mesmo ali, acho que eles nem aprendem, né? É uma das diretrizes... É. Tem as três proibidas lá. Que é o Crucio, que é o implementador, o... Avada Kedavra, que mata as pessoas lá. E tem o outro lá que você controla a pessoa que eu não lembro. Império, acho que era. Sim. E aí você traz pro lado da Matilda, ela tem um poder muito mais telecinético, né, cara? Sim. Ela tem aquele... Tipo, se ela quiser virar uma casa de ponta cabeça, ela conseguiria, dependendo do nível de raiva dela, tá ligado? Uhum. Eu acho isso muito mais poderoso, assim, né? Falando aqui de poderes e tal, eu acho isso muito mais grandioso, né? Apesar de Hermione ter uma variedade de feitiços muito maior, só o tipo de feitiço, magia, entre aspas, poder que a Matilda tem, eu acho que acaba suplantando os outros, sabe? Porque é muito foda. Apesar de Hermione poder arrumar a casa com um feitiço X lá, que eles fazem em alguma hora do livro e do filme, que eu acho fantástico, né? Quero na minha vida agora. Também quero. A Matilda também consegue, né? Porque ela consegue mover as paradas ali e tal. Então, eu acho bem maneiro. Por isso que o meu voto fica com a Matilda. É, muito bem. Eu vou discordar do meu voto. Então, vamos lá. Vote então, Kel. Eita porra. Muito bem. Febril falou. Ah, porque a Matilda levita as coisas. Mano, isso é o quê? Isso é Vingardium Leviosa. Olha aí. Apenas Vingardium Leviosa. Meu querido, é Leviosa. É Leviosa. Não lava louça, não é criança. É, não lava louça. É, só lava louça. Pô, por isso que o meu voto vai pra Hermione. A parada da Matilda, o grande diferencial da Matilda é a mente dela. Ela ser uma criança super dotada, tipo, dela ser uma criancinha pequenininha, fofinha, que, tipo, leu todos os livros da biblioteca da parte infantil, tá ligado? Tá evoluindo pra ler. Imagina você com 4 anos lendo Nárnia, As Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis. Nossa, pegar lá um Moby Dick. Imagina você lá, enquanto você tava assistindo Teletubbies, a Matilda tava, sei lá, lendo O Senhor dos Anéis. Eu tava lendo O Senhor dos Anéis com 16, não tava entendendo nada. Eu fui ler o Hobbit ano retrasado, mano. Então, em questão de poder mágico, efetivamente, pra mim, a Hermione é o que há, porque ela tá numa escola de magia. Sim. Não não tem como essa categoria não ir pra ela, sabe? Sim, sim. O feitiço que ela aprende no primeiro filme é o que a Matilda tá tentando fazer ali, tá ligado? Sim. Então, meio que, sei lá, ela aprende muito mais coisas ali sozinha lendo o livro. Óculos reparo é tipo uma parada muito foda de você imaginar acontecendo. Então, por isso que o meu voto é pra ela. Muito bem, a Kel fica aqui com a nossa querida Hermiona. Temos aqui, então, nessa categoria... Não é então... Hermiona, é Hermione. Temos nessa categoria, por enquanto, um voto pra Matilda, um voto pra Hermione. Vamos agora pegar o voto da nossa querida Sally Mustang. Muito bem. Eu vou aqui na cadeira aqui agora, com licença. Eita. Bom, Matilda, né, ela tem esse poder muito foda aí, meio... Eu vou fazer assim, Hermione, né? Começou com a Matilda. Que dúvida, né? Só que... Meu voto vai pra Hermione, já vou começar falando, claro, né, ninguém sabia disso, né, gente? Nossa, que novidade. Ó, céus. Pelo simples fato de toda a história, a Hermione sempre apresentou uma facilidade com poderes mágicos. A gente vê, claro, a Matilda, ela teve lá essa facilidade com o poder mágico dela, porém, assim, a própria história, por ser curta, acaba meio que atrapalhando, que ela teve esse no filme, ela conseguiu somente levitar as coisas, segurar as pessoas voarem, enfim. Mas a Hermione, mesmo com 11 anos, ela já sabia vários feitiços que tinha gente na escola, já estudando há muito tempo, no último ano, e que não sabia, que eu acho muito foda isso. Então, ela consegue se destacar nessa categoria pela forma que ela consegue lidar com todos esses poderes mágicos e pela inteligência que ela tem e usar, quando usar e como usar. E é por isso que eu voto nela. Muito bem, voto da série, então. Olha aí. Quando o Febrini falou dessa questão, dessa relação, né, da Hermione com a parada do bolsista, etc., eu não tinha parado pra pensar no todo, né? Se você for ver no Harry Potter, quando você tem dois bruxos que estudaram em Hogwarts, a matrícula do filho dele automaticamente é, tipo, ela é automática, entendeu? Uhum. Tipo, se o pai é bruxo, se a mãe é bruxa, tipo, o filho automaticamente já tem uma vaga em Hogwarts, tá ligado? Então, é muito o que acontece hoje em dia, as pessoas falam muito dessa parada de... A gente faz um paralelo aí com a tal da meritocracia, etc. Uhum. E uma pessoa que, se o seu pai, por exemplo, já fez faculdade, seu pai é médico, sua mãe é engenheira, ou sei lá, ao contrário, alguma coisa assim, você tem muito mais chance de entrar na faculdade, sabe? Tipo, meio que sua vaga já tá garantida. Até a preferência mesmo, né? Sim. Eu conheci uma menina aí que o pai dela tinha estudado no Mackenzie. Uhum. E Mackenzie não, eu tô misturando tudo. O pai dela queria que... O pai dela tinha estudado no Senai. E aí tudo dele era Senai. Tudo do cara, sabe, ligado? Tudo é Senai, Senai é isso, é aquilo, é foda, não sei o que e tal. E aí, quando ela foi se interessando por esse tipo de coisa, ela cogitava alguns estudos, ela queria ir pra lá também, tá ligado? E numa área que não era muito diferente da dele, então... Era meio verdade isso que ela falou. Uhum. E às vezes o pai até influencia, não, você vai lá pra USP, porque eu estudei lá tem isso, aquilo, outro, não sei o que, os professores, o já lugar... Já passa os contatos, já... É, fulano, sim. É, procura fala com fulaninho, né? Exato. Enquanto o outras famílias não tem isso, né, cara? Às vezes o pai e a mãe tá tão ocupado ali, trabalhando pra poder pagar o aluguel, que não dá tempo de falar disso. Até o fato de várias pessoas virem de outra região, né, pra fazer faculdade aí, então não tem referência nenhuma. Que foi o caso da Hermione, né? É, muito bem, o voto da Sally então fica com Hermione. Agora é a hora da verdade, senhoras e senhores. Ai, meu Deus. Ai, capitular, vamos lá. Nós temos dois votos para a nossa querida Matilda. Nós temos um empate, ou seja, um voto neutro. E nós temos aqui uma categoria para a Hermione. Agora, a Thay tem a chance de ou empatar ou dar a vitória para uma das duas aqui, né? Tá, eu gostaria que você primeiro desse a sua justificativa e depois seu voto, por favor. Ok. Nossa, mas falcatrua, hein? A convidada defende essa porra. Que massa. Esse é o ACC, minha filha. Pode ir. Convidada. Minerva logo Minerva, temos Minerva McGonagall, que é a professora do Harry Potter, então temos aí... Sim. Nossa, olha só, isso é pra me influenciar, né? É. Ah, mensagem subliminar ali. Ah, essa é iluminar aqui, filha. É. Ah, essa não foi nem subliminar, foi tipo direta mesmo. Né? Ok. Vamos lá. É, bom, a Matilda tem um... Ih, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do coração! Eita! A Matilda tem um poder muito massa, que... Bom, a gente concorda que é a telecinese, né? O poder mágico dela não é... É Wingardium Leviosa. Não é, porque ela faz isso com a mente. Exatamente. Ela não precisa nem falar nada. É, ela olha assim... Bem, é a única coisa, é o único poder que ela tem, mas ela aprendeu sozinha, isso é um mérito pra ela, né? Verdade. Ela aprendeu, tipo, cara, empiricamente, entendeu? Ela foi fazendo e, nossa, olha o que eu faço. A Hermione, ela tem uma habilidade muito... Assim, quando a gente fala que as pessoas são inteligentes, tem dois tipos de pessoas inteligentes. Tem a inteligente gênio, que tipo, ai, nossa, nem vou estudar pra essa prova e tira 10. E a inteligente esforçada. A Hermione, ela é do tipo esforçada, que ela foi esforçada a vida inteira. E, cara, super mérito pra ela, por ela ser esforçada. Ela, nossa, ela enfiava a cara no livro, literalmente. Ela, nossa... Ela provavelmente conhece todas as sessões, inclusive a proibida, no caso, da biblioteca, né? Sim. E ela foi... Ela destruiu nos estudos, ela destruiu em tudo que ela precisava fazer, tudo que ela precisava estudar. E mais ainda, ela foi super proativa, super a melhor aluna do colégio. E, bom, todos os motivos pra ela ser isso, pra ela fazer isso, a gente já tinha falado. Que refletem o que ela... Que ela precisava se autoafirmar. É, mas não, a necessidade de se autoafirmar não tira o mérito dela, né? Ela mandou bem. Até porque, tá, isso é uma vírgula. Quanto mais ela estudava e tal, queria mostrar pros outros, mais poderes ela adquiria, né? Porque ela ia ficando mais forte. Sim. E com certeza, assim, ó, se a gente for parar pra analisar os filmes, tem uma hora que ela já tava suci de ser respeitada. Ela já tava sendo respeitada pelo Dumbledore, entendeu? E ela não se ficou sentada, aceitando, tipo, beleza, cheguei aqui, é nóis, falou. Não, ela ainda procurava coisas, ela ainda tava estudando e tudo mais. Porém... Eita, porra! Ai, caralho! A Sally não tá nem falando, ela tá lá, meu Deus. Tá em posição fetal. Mano. Tudo gente. Pode acontecer, calma. Gente. A risada do Febrini, que porra é essa, velho? Gente, eu não tô bem. Eu não tô feliz. Eu não tô triste, legal. Não gostei. Eu tô bem louco. Apaga. Desisto de mim mesmo. Pode terminar? Vai lá, Thay, vai lá. Não, pode não. Acaba aqui, galera. Valeu. Tá aí. Fica no ar aí, quem será que ganhou? Deixa no post, clique em gostei. Para decidir quem vai ganhar, ligue 0800 ou deposite R$50 na conta do ACC. É, isso aí. Aí, se você depositar R$50, decide, você decide, cara. Ó, ganha quem você quiser. Boa ideia, fazer isso no quadro. Ok, a Matilda, ela tem um poder mágico. A Sally, que... Você tá suspirando, velho. Caralho. Que risada é essa, filho da puta? Ele já sabia o resultado. A Matilda, ela tem um poder mágico que é o maior poder de todo o universo e de outros universos, que é o poder de se afundar e viajar nos livros. Puta que pariu. Esse poder, fantástico. Pra mim, é o melhor poder. O conhecimento liberta. E esse poder ela adquiriu sozinha, sem nenhum apoio. Os pais dela achavam ela absurdamente estranha por ler. E ela tava lá, viajando pelos livros, dava risada na biblioteca. E amando Moby Dick aos 6 anos de idade. E com esse poder, ela pôde aceitar e acreditar que ela podia ser qualquer coisa. Que ela podia ser uma como ela diz, ela podia ser uma heroína das heroínas que ela tava lendo. Ela podia ser um guerreiro, como ela tava lendo nos guerreiros. Sim. E o poder de movimentar as coisas físicas ao redor dela foi só consequência dela acreditar que ela poderia mudar as coisas dentro dela e dentro da realidade dela. Puta que pariu. Fantástico. Então, por isso... Tô batendo palmas. Então, por isso... O meu voto e a porra toda é da Matilda. Muito bem! Senhora. Eu estou em pé, batendo palmas pra esse voto e admitindo a minha derrota, porque é a melhor foto de todos os votos que você tem. Caralho, super merecido só por esse voto. Só por esse voto. Você chegou aqui... Não, porque eu sou imparcial. A imparcial. E, cara, isso que a Thay falou é genial. Caralho, é muito genial. Mano, você pode passar 50 anos estudando, lendo os seus livros da escola e tal. Se você não pegar um livro de verdade, um romance pra ler, não se entregar a uma aventura, cara, você vai continuar só aprendendo aquelas paradas ali e você não vai entender o porquê, tá ligado? Sim. É aquela, o Martin fala um negócio que eu acho bem maneiro, George Martin, que ele fala, quem lê, vive mil vidas. Uhum. Isso é muito foda. Talvez tenha faltado um pouco disso pra Hermione aqui no crossover, né? Mas eu acho que nem ele esperava um argumento tão bom como esse. Teve um argumento tão bom como esse nos crossovers da CC. Foi genial, cara. Caraca. Muito bem, fechando. Melhor a pessoa. Na Matilda. Fechando. Não, você. Matilda. Não, Matilde. Matilde. Hermiona. Muito bem, quem leva a porra toda a nossa querida Matilda e Hermione, tchau, querida. Vai ler mais, amiga. Vamos falar da CC sobre Harry Potter vai... e... que vai ler mais, amiga. Sai do Facebook e vai ler. Leva essa. Leva essa. Tá aí, tá ouvindo a gente? Tô. Nossa, tá cagando? Tá cagando. Não. Mas começou a dar um eco louco no seu fone aí. No banheiro? Caga, safada, caga. Então foi cagar na hora de gravar, mano. Parou. E morreu. Tá aí. Tá mudo? Tá aí, tá mudo? Tá aí, né? Eita, pô. Voltei. Oi. Tá indo no banheiro. Tá mijando, mijando. Eu tava. Vou mostrar pra vocês, ó. Escutem. Jesus, safado. Meu Deus. Essa, senhoras e senhores, é a desconstrução da fofura. Exatamente. Ela também mija e caga, viu, gente? Ela mija. Eu precisava fazer um pipi. Não é arco-íris. Ah, gente, todo mundo fez xixi. Já temos o final do cast. Ai, droga. Ai, caramba. Eu achei que ia passar batido, droga. Aqui nada passa batido. Depois dessa cagada...